Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Histórias da Eurovisão aqui na Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 10 de março de 2012. Estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. E hoje vamos também abordar o festival Eurovisão da Canção, ano de 1960. Um festival que, digamos, teve algumas particularidades. Por exemplo, uma das particularidades que teve foi o facto de não ser realizado na Holanda. É o facto que os holandeses venceram com Teddy Sheridan o festival Eurovisão da Canção, ano de 1959. Todavia, como já tinham vencido em 57 e consequentemente organizado em 1958, permitiram ao Reino Unido, que nunca tinha vencido o festival, de o organizar pela primeira vez. Portanto, assim sendo, o Reino Unido aceitou o convite e realizou então o festival Eurovisão da Canção, ano de 1960. Há quem acredite que por trás destas boas intenções estariam questões económicas, neste caso, a falta das mesmas, para a realização deste evento. Katie Boyle foi a apresentadora que deu ao festival um especial colorido pela sua capacidade expressiva e também de representação ou de animação deste festival. Foram 13 os países participantes, nunca tínhamos assistido a tantos países participantes no festival Eurovisão da Canção. Embora que no festival Eurovisão da Canção de 1959 já tivessem havido um número maior de participantes. No caso, tinham sido 11. O que, para todos os efeitos, era já um avanço se compararmos com a participação de 1956, que teve apenas 7 países, embora 14 melodias pelo modelo único, já aqui falado uma vez. Ora, estava destinado à França, que teve organizado o festival em 1959, voltar a organizá-lo no ano seguinte. É que, precisamente, no ano de 1960, a França venceu, com uma das suas maiores intérpretes da altura, Jacqueline Boyer, o festival Eurovisão da Canção. É verdade. Aliás, pela segunda vez, em menos de 5 anos, o festival ia parar a Cannes, já conhecida pelo seu festival de cinema. Pelo menos atualmente, não posso precisar se já existia ou não, mas o que é certo é que hoje existe, é uma cidade que consegue captar muitas pessoas, precisamente por causa da importância que ganhou. Na altura, não era bem com o mesmo. O filme, digamos assim, era outro, era mais um festival eurovisivo que regressava então a Cannes após a edição de 1959, regressaria então 2 anos depois. Em 1960, era sobre a capital da Grã-Bretanha, do Reino Unido, que se realizava então este festival. Diziam então que Jacqueline Boyer venceu o festival em 1960 com a canção Tom Piribi, a música então que fechou curiosamente o festival Eurovisão da Canção daquele ano. A música que o abriu, de Brian Johnson, ficou em segundo. O tema Looking High, High, High. Esta música ficou então em segundo lugar. Nem mais nem menos, são as duas primeiras músicas que vamos ouvir já de seguida nesta edição do Histórias da Eurovisão. Querendo também dizer aos ouvintes que vamos ter no final desta edição uma surpresa para todos aqueles que são amantes do festival RTP da Canção. Le premier en Écosse, Tom Piliby a deux châteaux, l'autre au Monténégro. Il a aussi de grands vaisseaux qui vont au bout du monde chercher des or et des coraux et les plus beaux joyaux. Je les connais, la fille de du roi lui sourit et l'attend dans sa chambre. La fille du roi lui sourit et la bergère aussi. Il a de la chance, Tom Bilibi. Et moi je pense que je suis son ami. Quelle bonne étoile veille sur lui. Quelle bonne étoile, sacré Tom Bilibi. Tom Bilibi n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien grave. Tom Bilibi n'a qu'un défaut, le mal n'est pas bien gros. Il est charmant, charmant, il a bon cœur, mais il est si menteur. Rien n'existe de tout cela, mais je m'en fiche quand je suis dans ses bras. I once had a lover, no, I loved her very dearly. She told me she loved me so. I thought she spoke sincerely, but one day away I found that she had flown. And off to find that love of mine, I set alone, looking high, high, high, looking low, low, low, wondering why did she go, go, go? For if I don't find my love, I know I shall die, die. I journeyed across the sea, I sought her with devotion, though where she could really be, I'd not the slightest notion, but so bright, the light of love within me shone. I knew full well whatever befell, I must go on, looking high, high, high, looking low, low, low, wondering why did she go, go, go, for if I don't find my love, I know I shall die, die, die, 'cause I love her so. To east over desert sand, to west where grass is greener, I asked in a dozen lands, but none had ever seen her. It was clear, I fear, my quest was all in vain. So I departed sad at heart for home again, looking high, high, high, looking low, low, low, wondering why did she go, go, go? For if I don't find my love, I know I shall die, 'cause I love her so. By wind and weather, you sure could have knocked me down with the proverbial feather. She stood there, so fair, and sweetly she confessed that she'd been wrong, and all along she loved me best. I looked high, high, high, I looked low, low, low, wondering why did she go, go, go? Now that go, go, go. For if I don't find my love, I know I shall die, 'cause I love her so. De volta, agora para ouvirmos as músicas 8ª e 11ª deste festival Eurovisão da Canção, ano de 1960. Precisamente, as músicas que ficaram em 3º e 4º lugares, respectivamente. Há pouco não disse, mas deixe-me só dizer-lhe que o primeiro lugar, portanto a música de Jacqueline Boyer, teve um total de 25 pontos. Esta foi então a classificação obtida pelos franceses, que assim como disse então há pouco, conquistavam o primeiro lugar. A música, aliás, peço desculpa, estava aqui a dar uma informação errada, porque quem ficou com 25 pontos foi a música de Brian Johnson, esta música que vamos escutar, Looking High, High, High. Já a música de Jacqueline Boyer, agora sim a informação correta, tinha 30, ou ficou com 32 pontos. Portanto, a 7 do segundo classificado, aliás, também a primeira vez que se assistia a uma diferença tão grande entre o primeiro e o segundo classificado. O terceiro, a música que ficou em terceiro lugar, foi, como já disse, a música que representou o Mónaco. Aliás, não tinha dito, peço desculpa, não tinha dito, tinha dito apenas que era a música oitava, ou a oitava atuação, a música do Mónaco, que foi cantada em francês por François Daguerre, e chama-se Ce Soir Là. A música teve um total de 15 pontos. A música da Alemanha teve menos 4. De todas as formas, ficou com tantos pontos quanto o lugar de atuação, ou seja, com 11 pontos. A música Bonne Nuit, Ma Chérie foi cantada em... aliás, cantada no idioma alemão, apesar de ter um título francês, e foi cantada então por Vinup. Ficou essa música em quarto lugar, como disse, com 11 pontos. Era a primeira vez que se assistia, como disse há instantes, a uma diferença tão grande nos 4 primeiros lugares. Ou seja, o primeiro tinha mais 21 pontos do que o quarto classificado. Sem mais delongas, vamos ouvir François Daguerre com Ce Soir Là, representando o Mónaco, que ficou no terceiro lugar. Em quarto, é Vinup com Ma Chérie, aliás, Bonne Nuit. Ma Chérie, assim é que está correto, o nome da música que representou a Alemanha e que ficou no quarto lugar, correu o ano de 1960. Ce soir là, tu n'avais que tes 20 ans à m'offrir comme un bouquet de printemps à l'amour qui m'avait souvent déçu. Je ne croyais plus, mais quand je t'ai vu ce soir-là, j'aurais voulu inventer des mots qui n'avaient jamais existé. Des mots d'amour en habit de gala pour ce soir-là dans tes bras. J'ai compris dès ce soir-là que jamais la vie n'aurait d'attrait pour moi. Le meilleur du plus profond de mon cœur qui garde encore la douceur de ce soir-là. Ce soir-là, mais à quoi bon revenir? Tout cela n'est pour moi qu'un souvenir. Mais je n'ai jamais pu me délivrer du rêve insensé que j'avais bercé. Je t'avais donné bien plus que ma vie, mais peut-être n'avais-tu pas compris que tu déchirais mon rêve d'enfant en me quittant. Et pourtant, me revient un jour dans mon cœur, je garde comme au premier jour tant d'amour toujours pour toi. Que j'attends comme on attend le printemps, les bras chargés de lilas. Pour ce soir-là, mon amour, je t'attends. attendre chaque jour. Tant que je vivrai, je serai là. Bitte träume von mir, bonne nuit, ma chérie, auch im Traum bin ich immer bei dir, meine Liebe wird dich überall begleiten, wo du auch sein magst, ich bin bei dir. Bonne nuit, ma chérie, gute Nacht, ich vergesse dich nie. Bei der großen Fiesta, wo dein Märchen für mich war, und der Rhythmus der Musik geht mir nicht mehr aus dem Sinn, weil ich glücklich mit dir war. Bonne nuit, ma chérie. Dich überall begleiten, wo du auch sein magst, ich bin bei dir. Bonne nuit, ma chérie, gute Nacht, ich vergesse dich nie. Ich vergesse dich nie. Ich vergesse dich nie. Estamos já, estimados ouvintes, no término desta edição do nosso programa Histórias da Eurovisão. Curiosamente, a quinta música, ou melhor, a sexta música ficou em quinto classificado. A quinta música ficou em sexto lugar. É verdade, são algumas curiosidades deste festival Eurovisão da Canção, ano de 1960. Vamos então escutar a música que ficou em ex-aequo, aliás, com o quarto lugar, a música da Alemanha. Estou-me a referir à música da Noruega, de referir que Nora Brockstedt levou à Eurovisão uma música cantada em norueguês chamada Boy Boy. A música conseguiu um total de 11 pontos, mais 2 do que a Bélgica. O tema de Fulekberg, que já havia participado numa edição anterior no festival Eurovisão da Canção, com o tema Mon Amour pour Toi. Esta música ficou então, como disse, com 9 pontos. Quem não deve ficar nada satisfeita foi a Itália, que depois de ter conseguido um 3º e 6º lugares com Domenico Modugno, acabou por ficar apenas num 8º lugar de 13 países concorrentes, com o cantor Renato Marcel. Aliás, Renato Russell. Ele que cantou Romântica, mas conseguiu apenas 5 pontos. Ainda assim, imagine, do 8º ao 13º lugar, todos os países tiveram uma pontuação igual ou inferior a 5 pontos. Inclusive o Luxemburgo teve apenas 1, ficou no último lugar. Na próxima semana não vamos ter o Festival Eurovisão da Canção, ano de 1961. Na próxima semana vamos ter um festival, aliás, uma edição até mais alargada deste Histórias da Eurovisão. Vamos apresentar na íntegra todas as músicas que passarão esta noite pelo Festival RTP da Canção, ano de 2012. Já sabemos quais as músicas, já sabemos quais as melodias que vão passar por este festival e na próxima semana vamos trazê-las todas na íntegra para o sistema auditório numa edição especial de sensivelmente 40 minutos, 40 a 45 minutos. Mas isto será na próxima semana. Nesta semana vamos mesmo ficar por aqui com as últimas duas melodias. Recordo, Voi Voi, de Nora Brockstedt, que representou a Noruega e ficou no 6º lugar com 11 pontos. Já a música da Bélgica, então, o tema Mon Amour pour toi, ficou no 6º lugar, aliás, com 9 pontos. A Noruega ficou em 5º, a Bélgica em 6º, com 9 pontos, então, com o tema do Fruit Leclerc. É assim que fechamos as portas de mais um História da Televisão. Já de seguida chega mais uma edição do Nação Roqueira, programa de Silva Júnior. Tenha então um estimado ouvinte, a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Inter Web. Voltamos a encontrar-nos no próximo sábado. Até lá! I en liten dal langt mot nord hørte jeg en same pike sang. Sangen var visst kommet med en vind, sønnen vinden tok den over havet. Piken var så lys og lett i sinn, og rytme fikk hun visst i vuggegave. I en liten dal glad som få hørte jeg en sang som lød som så. Voi, voi, høyt opp i fjellet hører du denne hilsen fra meg. Voi, voi, jeg vil fortelle at jeg venter på deg. Voi, voi, tiden står stille når jeg venter på kjæresten min. Voi, voi, skjebnen vår ville at jeg skulle bli din. Voi, voi, av noen dager er det lørdag du vet. Voi, voi, da vil en fager drøm bli virkelighet. Voi, snart vil du komme ned til dalen av kjæresten din. Voi, voi, uken er omme, lørdagskvelden blir fin. Lørdagskvelden blir fin. Mon amour pour toi, c'est comme l'hiver, quand l'étoile a trouvé son étable. Je partage avec toi les pavés du chemin, l'aube claire, l'eau glacée et le pain. L'amour pour toi, c'est comme la mer, le ciel bleu de l'hiver, l'aube tendre et l'eau claire. Des îles l'ont fait ce qu'on veut, n'existe que dans les poèmes. Et pour pleurer celle que j'aime, l'océan n'aura pas mes yeux. Mon amour pour toi, c'est comme la mer, quand personne n'a marché sur le sable. Mon amour pour toi, c'est comme l'hiver, quand l'étoile a trouvé son étable. Je partage avec toi les pavés du chemin, l'aube claire, l'eau glacée et le pain. Mon amour pour toi, c'est comme la mer, le ciel bleu de l'hiver.